madrugada fria, solidão, lágrimas que rolam pelo chão, joelhos feridos pelo tempo, marcas que ficou no coração. Sofrimento e lutas eu passei, tua destra que me sustentou quando tudo estava perdido, tua graça veio e me amou. A misericórdia que me envolveu me tirou do frio da solidão. Hoje tenho motivos pra viver. Teu amor inundou meu coração. Deus meu, minha razão, és o dono do meu coração. Vida minha, és minha luz, todo meu amor é teu, Jesus. Deus meu, minha razão, és o dono do meu coração. Vida minha, és minha luz, todo meu amor é teu, Jesus. Oh, glória! A misericórdia que me envolveu me tirou do frio da solidão. Hoje tenho motivos pra viver. Teu amor inundou meu coração. Deus meu, minha razão, és o dono do meu coração. Vida minha, és minha luz, todo meu amor é teu, Jesus. Deus meu, minha razão, és o dono do meu coração. Vida minha, és minha luz, todo meu amor é teu, Jesus. Todo meu amor é teu, Jesus. Minha adoração é pra ti, honra, glória e adoração é pra ti, Jesus, pra ti.